aqui. Na mesma balada que você, pode preparar que vai doer. Não sei se você sabe, mas você pagou ingresso pra me ver. Descendo, descendo, descendo. Olha que delícia que cê tá perdendo. Descendo, descendo. Assisti de longe que você perdeu. 3, 2, 1, com vocês. Eu, se a sua estrela não brilha, bate palminha pra minha. Se a sua estrela não brilha, bate palminha pra mim. Eu quero ver, eu quero ver. Vai! Descendo, descendo. Eu quero ver, eu quero ver. Não sei se você sabe, mas você pagou o ingresso pra me ver. Quero ver a sua cara quando vê que eu também tô aqui. Na mesma balada que você, pode preparar que vai doer. Não sei se você sabe, mas você pagou ingresso pra me ver. Descendo, descendo, descendo. Olha que delícia que cê tá perdendo. Descendo, descendo. Assisti de longe quem você perdeu. 3, 2, 1, com vocês. Eu, se a sua estrela não brilha, bate palminha pra minha. Se a sua estrela não brilha, bate palminha pra mim. Eu quero ver, eu quero ver. Vai! Descendo, descendo. Eu quero ver, eu quero ver.